Regulamento correto, chama pronto, pushback, assinamento, tá 3304. Tomai Quebec, bom dia, prossiga. Qual o horário, 11h30? Um minutinho pra cópia, viu, Tomai Quebec. Capanamento, gol no 605, no gate 5. O gol no 605 autorizado, portão 05, chama táxi. Autorizado, chama táxi pro 605. Salve Salvador, TAM 3663, informação, hotel. TAM 3663, bom dia, Guarulhos, no 340, número 2 pra cópia, aguardando. Aguardando. Autorizado pouso, pistão no 7 vento, 090 graus, no 3 horas. Autorizado pouso, em 19 graus. Mike Quebec, cópia. Usado Cairo, 1010, decolagem da 17, primeira curva à direita no corredor Axé. Controle 120, décima 8, com transponder padrão 0161, Vitor Mike Quebec. Sendo localizador, Juliette Índia Papá. Juliette Índia Papá, complete aproximação LS, chama o Salvador em 1189. 1295, Juliette Índia Papá. Controle Salvador, muito bom dia. 4299 da Azul, passa 1200 pés em ascensão, 320 na DAEL. Azul 4299, bom dia. Contato, radar, decolagem, submantenha 320 após 2000, direto em meta. Confirme, ascensão 320, após qual altitude voa Leda? Após 2000 pés, direto Leda, Azul 4299. Após 2000 pés, vou direto Leda, 4299 da Azul, obrigada. São 10, tá livre, o Xané 6312, chama táxi. Para o puxa, para a mesa 3304. Texto 3304, tá livre, chama pronto para táxi. Para o puxa, táxi 3304. São 3663, cópia. Copia. Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, Alpe Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu. Direto trive após trive conforme a rota do plano. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto bridge. O controle 120, décima 8, aciona 5461, até 3663. Autorizado Guarulhos, nível 340. Bridge, apresulou 1-6, BHZ, direto trive, direto poços. Decolagem da 1-0, curva à direita, saída da El Leda, bridge. 5461 é transponder, 1208 é o controle, o TAM 3663. Tá pronto para puxa e acionamento no 08. Cotejamento correto é o número 2 no setor, aguardando, TAM 3663. Aguardando. Papai Juliette, Índia Papá, tem livre pouso na pistão no 0, vento 090 graus, 13 mais. Livre pouso, Juliette, Índia Papá. CIF nas frequências 1125, 1 alternando no 3395. 251, 3395, bora. Isso, você não fica se livre, Índia November Alpha. Alterna Natal, 2 horas e 10, autonomia, 113 a bordo. Xané 6312, autorizado inicial táxi até através do portão 62 inicialmente. Xané 6312, autorizado táxi até através do portão 62. Portão 3663, após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda autorizado no 08, chama táxi, após o Avianca. Após o Avianca na retaguarda, tá livre, chama táxi, 3663. Com 1.17 a bordo, 4 horas de alterna. 3304, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95. O ajuste 10 no 4, bom voo. Pela Índia direita, ponto de espera 1.18 no 4. Obrigado, 3304. Papá Juliette, Índia Papá, táxi via Alfa e primeira esquerda, Kilo, até a parte 3, já tem totalizador. Voo 1605, 116 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, abrindo Campinas, para o táxi. 1605 em frente, segunda direita, segue o Airbus da TAM. Torre 1895 no ponto de espera, ajustado 1014, tem um bom voo, gol no 605. Frente pela direita, Índia, chama a torre 1895, gol no 605, bom dia. Ocean 6312. Pode prosseguir o táxi via Patio no Índia, segue o Boeing da Gol, no ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 10 no 4, bom voo. Xané 6312, táxi, via Patio, segue o nosso voo, estado de Santa Cruz, 18.9, ligar, bom voo. 4, ponto de espera da 10, 04, bom dia, autorizado NM, colapso 10, vento 090 graus, 149. Ali, decola da 10. Juliette, papá, na escuta. Confirmando só desembarque, abastecimento e decola novamente. Salvador 4299, a gente vai passar agora 150 para chamar o centro Recife. Positivo agora com o centro Recife na frequência 1251, alternando 3395, ou voo até Campinas até o regresso. Autorizado, chamar o centro 1251, decimal 1, alternando 133, decimal 95, decimal 330. Muito obrigada e um bom trabalho, um bom final de semana a todos. Igualmente, até a volta. Até a volta, até a próxima. Estimativo que o PAD 3 está em obras aí, a disposição das aeronaves está a critério da infra-aero aí, ok? Bom, no 605 ali, mantém, capítulo 10. Salvador, papá Romeu, Roberto Cabral. 3304, decola da Uzuru 1, controle 120, decimal 8. Presente 1208, 3304, bom dia. Bom dia, vovô. Obrigado. Por favor, controle Salvador, bom dia, tanto 3304, decolou para 5600 pés. 3304, contato, radar na decolagem, suba e mantenha o 360, posso cruzar 2 mil pés direto, corrigindo. Comprou o perfil Arbor. Comprei o perfil Arbor, tá 3304. Salvador, pra Parra do Orlando, tá bravo? Siga. Nosso acabado decolou de Serra Índia, Índia, vai com o de Serra Índia, Índia, Índia. Vai mantendo 510 com 1 a bordo, código alocado 01, né? Bravo. E confirme o POV e o destino? POV 01, destino é Serra Milete, 95. Ok, copiado, prossegue em condições visuais 510, altímetro em Salvador 1-0 no fim, informe na final para pouso. Bravo. Meia, a bordo, 4 horas e 9, galeão. Em Salvador 1-0-4, informe através do Parque Pituaçu. Bruno 605. 3663. Aciona, hein? Nossa, espera. 18 mais 5, bom dia, são 6312 da Lima, tem que observar no zero. Melhor é você ficar no zero na minha frente. Uno 605, decola do Zulu 3, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 9605. Firme? Gol 9605. 9605, contato radar da decolagem, tudo mantém o 360, após 2000 direto Leda. 2000 direto Leda, obrigado, 605. Na 6312, livre decolagem pistão 1-0, vento 090 graus, 129. Decolagem pistão 1-0, na 63. Torre Salvador, tá 3663, tá pronto. 3663, a Lima tem que ser 1-0. A Lima tem 1-0, tá 3663. Circuito de tráfego, chame a torre 1 no 895. Torre Salvador é o papapá Mike Eco Delta. Papapá Mike Eco Delta, continua aproximação, repete no farol de Itapuã, um ajuste no 0-4. 0-4 Delta, se possível, senhorita. É, aproxima pela direita da 1-0. 21, Maquiaco Delta, repete no Floresta Pão para o cruzamento da final da 1-0. Reporta final Delta. 312, decola do Zulu Meia, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, né? 63, controle. Salvador, bom dia, Sané 63.2, passa 25 pés, perfil da PUC. Sané 3312, contato radar na decolagem, supra e mantém o nível de voo 350, saída PUCA. Saída PUCA, nível 350, né? Mike Eco Delta, autorizado cruzamento da final da 1028, reparte na final da 17, vento 090 graus, 129. Reparte na final da 17, Mike Eco Delta. Livre decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 129. Livre decolagem 0-3663. Controle, Salvador, Estané 6312, escuta pro de Aracaju. Gente, mantém escuta e aguarde. Sim, nos escuta, 6312. São 3663, decolado 18, controle 120, decimal 8. 1208, são 3663, bom dia. Bom dia, vou... Passando 120, 1605. 1605, aguarde transferência. Dan 3304, chame o centro Recife nas frequências 1260, alterna 288. 260-288, obrigado, até logo. Passando em Salvador, Dan 3663, 51, alternando 3395. 251-3395, gol no 605, obrigado. Delta. 29, informação, hotel 360, Guarulhos. 192, identificação desse mantém nível de voo 050, chegada Mari. Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge. O controle 1208 aciona 5466, web 6729. Autorizado 360, Guarulhos, da quadra 10, curva direita da El, linha da Brigue, perfil 16, para botar o 23. Aciona 5466 e o controle 1208, 6729 na posição número 2. Correto, 5466, posição 02, chama pronto, web 6729. Chama pronto, 6729. Eco Delta Solo 20, ao estacionar frequência livre. Bom dia. 312 por solicitação do Centro Recife deverá manter a saída PUCA. Gente, 312 manter a saída PUCA. 6613-2, chame Recife nas frequências 12545, alterno 2085. Poderia confirmar para o 6613-2? Confirmo sim. Chame Recife agora nas frequências 12545, alternando 12685, no voo. Chame Recife 12545, alterno 12685, obrigado, bom trabalho, 6613-2. Voo no 888, assim, identificação desse mantém a nível de voo 060, chegada mais. Vai, prossiga. Back, livres na reporta para táxi. Nossa, fica bravo. Vai ser livre. Chame Recife nas frequências 251 na alterna 3395. 251-3395, tá 3663, bom dia. Quebec, autorizado em Paternosca para ingresso. 982, Viva LS, vista para 2000 pés, altímetro no 094, Viva LS, informe sobre isso. Agora 2000, chamada estabilizada em LS, 982. No 888, vista para 3000 pés, altímetro no 094. 3000, 114, né? Tomar Quebec, livre de decolagem, pressão no 7, vento 080 graus, 139.